Clear, clear. 2-9 up and take off. The wind is 180 degrees, 1-2 knots. Deixa eu até pôr esperando. Autorizado, né, Mateu 3197. Autorizado Guarulhos 360, decola 10, direita, saída da Euleda Bridge. Intercepta Pesulu no meio, após seguir conforme a rota do plano. O controle de Salvador opera em 120, decimal 8, aciona 5150, cotejo. Quando pronto, se eu me impulso vai acionamento no 07. Five-nine, climb to para 360, dial de 4, firehead, leader, position. Clear climb, level 360, compress the position, direct to dial, question AM 62, 59. Confirm position, leader, or dial, question AM 62, 59. 6259, leader position. Thank you, Chanel 6259, clear direct to leader. Salvador, voo 601, tampa para o táxi, 147 a bordo. Estou na meia de 3 horas e 50, alternando com a fila. Via Índia Alfa, teu ponto espera quando chama a torre 186. Índia Alfa, espera a torre 26, boa noite, bom trabalho. Salvador, boa noite, é o voo da 276. Uma quantidade, é o 73, autorizado com FINS 360, decola 10 com curva direita. Da Euleda Bridge a saída. Intercepta Pesulu no meio após rota do plano. O controle opera no 20 decimal 8. Aciona 5145 cotejo. Obrigado, 360 para a Polícia. Da Euleda Bridge, Pesulu, 20. 2208, direto, confirmando 360 nível, quando pronto, chame, pushback acionamento, confirma a posição. Sim, chame táxi. Confirmando, chame para o push. Gente, Mike, como é que vai pousar no 0 ou no 7? Pouso no 0. Ok, sente, aguarde autorização de pouso. Aguarda, Mike. 3897, decolagem 27, controle 1208. Controle Salvador, o TAN 3897, passa 287. 3897, contato radar, subindo para o 340, perceba 10. Atenção, 340, 3897. Zero dois livre, chame táxi. Como é que ele pousa pista 10, vento 150 graus, 8 nais. Livre pouso na 10, mais que mais. Taxis 259, fly head the bridge position. Present position, back to bridge, Ocean Air 6259. Gente, observe a aeronave caravana na final curta da 1-0, após ela ali mantém. Após o cara ali mantém 1-0, vou no 6-0. S259, contact resistance, frequency 125.1, enable 123.25. 125.1, 2025 is enabled for Ocean Air 6259, good day. Autorizado 601, no alinhar e manter. é com Axel Solo, os 3-1, livre à direita, 1-2-9 Solo. Mike, como é que prossegue via Alfa e reporta antes da Juliette? Na 3603, prosseguindo a descida para 2000 pés, aí o chão 020, livre da restrição em TAP. Livre restrição em TAP, desce para 2000 pés, tá 3603. Antônio Salvador, muito boa noite, é o gol 976, com a Charlie, desce nível 150. Gol 976, chega da Mari, descendo para o 050. Na Mari, desce até nível 050, 1776, gol. Decola os 33, controle 208. 08, bom. Decolando o perfil da Dael Leda Bridge. Bono 601, no contato radar, seguindo para o 360, saída da Dael Leda Bridge. 360, Dael Leda Bridge, Bono 601, boa noite. Agora com C3 Recife na frequência 1251, alternativa 13325. 3,50, até na Via Índia Alfa, seu ponto espera, condição à torre, 186, estado no 020, agora, bom, vou gol no 567. 7, liberdade, condição, 00, com 67. Sete autorizado, linha decolar 1-0, vento 1-40 graus, 1-0 mais. O Mike, Eco Mike, já está autorizado pela torre o ingresso, ok? Na 1735 até a Bata, reporte pista livre, Mike, Eco Mike. Oi, alô, Bono 273 para busca e acionamento. Autorizado, 03, chame táxi, Bono 273. Acesse a Colas 39, controle 208. 208, agora no 567, valeu. Controle Salvador, o 1567. 567, contato radar, subindo para o 360, romper fio d'água. Para o 360 no perfil da saída Arbus. Tá 3603 estabilizado. Estabilizou nesse momento, tá 3603. Torre 198 decimal meia. Eu estou assinando a frequência livre, Mike com Mike. Torre Salvador, tá 3603, final, pista 1-0. 3603, ciência autorizado, pouso, pista 1-0, vento 1-40 graus, 8 mais. Autorizado, pouso 1-0, tá 3603. Uma 776 descendo para 2000 pés, olha o channel 020, reporte estabilizado no localizador. Desce até 2000 via 1020 com 776. Solo Mono 273 para o TAC com 1500, copiada, prossegue via Engenho Alfa, Del Ponte, para a condução à torre, frequência 1986, ajustado no 020, bom voo. Engenho Alfa, 1986, ajustado no 020, ajustado no 020. Alfa, voo, 940, autorizado, chame táxi. Obrigado, né, Matheus 273. Seu solo aos 4-4, chama o 219 solo. 219, boa. Tocan 3603 de novo, boa noite. Boa noite, então 3603, táxi via Alfa, reporta Anfa da Juliette. Via Alfa, reporta Anfa da Juliette, pra 3603. Via Pátio Indy Alfa, deu ponto espera, condução à torre na frequência 1986, estado no 020, bom voo 940. Então 3603, ele dá passagem ao Boeing da Gol, após vai prosseguir via Juliette para o 01. Da passagem ao Boeing da Gol, depois Juliette 01, 3603. 776, torre, 1-1-8, decimal 6. 18-6, obrigado, boa noite. Gol 1-5-6-7, chame de Recife, 1-2-8-8, alterando 2-6-0. 2-2-8-2-6-0-5-6-7, boa noite. 2-7-2-4-5, controle 2-0-8. 1-2-0-8, boa noite. Torre Salvador, boa noite com 776. 776, check o trend de pouso pista 10, 1-6-0-1-0-9. Deu pouso no 60-10, com 1776, baixar a travada. Tendo possível pro lado de bridge. 1273, voe Dael. Sim, voe Dael, 273. Salvador Gol 1884, libra 200 para 150, boa noite. Boa noite, Gol 1884, na chegada da Mari, desça para o 050. 050 na Mari, 1884. A gente mantém a posição. Choque 03. 03, descendo para 050 na chegada da ponte. A sua identificação? Obrigado, leva até 94 anos. Solas 48, linha direita, 219, solo. Direita, 219, vou. Solo, Gol 940, liga decolar, avião 1, 50 graus, 109.